comprei um cabrito, é muito engraçado. Depois atei fogo no cadáver desmembrado. Vou te bater com um prato de alface, cagar na sua boca e esporrar na sua face. Pegue uma velha, deixe ela pelada, punha fogo no cabelo e apague na paulada. Funkeiro sangue bom é funkeiro sangue frio. Estupa mãe, estupa pai e também estupa filho. Vou tacar fogo no cê, vou estrupar o seu bebê. Um bom de carne que ensina e incinera pra valer. Sou o MS Barney, eu sou o Aquaplay. Estrupando sua família numa sauna me estanquei. Sangue nas paredes, vísceras no teto. O bom de carne que ensina não perdoa nem os fetos. Quem tá de fora, melhor tomar cuidado para não chegar em casa com o crânio esfacelado. Bonde da mutilação que desmembra de geral, com cutelo, serra elétrica e machado de do mal. Se sua mãe tá viva, melhor se despedir. Vamos abrir o crânio dela e depois vamos cuspir. Vou tacar fogo no cê, vou estrupar o seu bebê. O bonde carnificina incinera pra valer. Sou MS Barney, eu sou o Aquaplay. Estrupando sua família numa sauna me estaguei. Vou tacar fogo no cê, vou estrupar o seu bebê. Bom de carnificina incinera pra valer. Eu sou MS Barney, eu sou o Aquaplay. Estrupando sua família numa sauna me estaguei.